Época Negócios apresenta o podcast Os Negócios da Nossa Época, com Sandra Botia. E a nossa conversa de hoje aqui para Os Negócios da Nossa Época é com o CEO do Grupo XP, Guilherme Benchimol, que foi eleito uma das pessoas mais influentes do mundo pela revista Bloomberg. O Guilherme nos recebeu lá no 30º andar das Corporate Towers, em São Paulo, e estava acompanhado da Débora Rodrigues, que é assessora de comunicação do Grupo XP, e eu, acompanhada do editor executivo de Época Negócios, Marcos Coronato. Durante a nossa agradável conversa à mesa, o Guilherme contou como a empresa fundada por ele em 2001 mudou completamente a indústria de gestão de ativos no Brasil, dando à classe média acesso a sofisticados produtos de investimento e plataformas de negociação que não cobram taxas de corretagem. Falou também sobre o Itaú, a vida dele em família e o que ele pretende fazer aí em 2019 com uma agressiva estratégia de marketing para crescer mais e mais. Só neste ano, os ativos sob custódia da XP aumentaram 51%, perfazendo um total de mais de 190 bilhões. Vale a pena acompanhar essa conversa com a gente. E ter um banco como sócio é ter um selo de qualidade. Então, a gente, quando fez esse deal com o Itaú, a gente estava buscando a chancela de confiança do cliente. Olha, você pode confiar na XP, é uma corretora de valores, não é um banco, mas por trás tem o maior banco do país que está assinando embaixo. Então, tem uma robustez e a credibilidade. É isso. Só que a gente vem mudando essa cultura de investimentos no país, é uma mudança lenta. Tanto é que hoje no país são 5,5 trilhões de liquidez investidos no sistema. 94% disso, 5,2 bi, é dentro dos bancos. É dentro do próprio Itaú, do Bradesco, do Santander, da Caixa, etc. É, do que está fora dos bancos, a gente tem 205 bilhões de reais hoje. É bastante porque a gente veio do nada, mas se comparado ao todo, não é nada. A gente quer cada vez mais ter espaço onde a gente consiga explicar que as pessoas vão investir melhor fora dos bancos, que os bancos eles cobram taxas elevadas, que por ter toda uma estrutura de agência, de gerente, ele tem que ter uma estrutura de preço diferenciado, que aqui na XP o cliente não paga nenhum tipo de tarifa, ele compra o que é de melhor no mercado, a gente está focado no interesse dele. Então não é muito a forma como funciona através dos bancos, né? No banco, o gerente é muito mais focado no produto do que focado no cliente. Então ter espaço através de vocês é algo que nos deixa ainda mais fortes. Né? Como o vetor dessa informação. Guilherme, é, quando você pensa assim, sei lá, qualquer pessoa com 50 anos, com 45 anos, lembra de um passado muito terrível que a gente tem, né? Você entende o que o brasileiro tem essa demanda por credibilidade, ou tem medo de fazer isso, né? Experimentar alguma coisa nova com o dinheiro dele. Eu lembro da gente conversando se brasileiro algum dia teria coragem de fazer compra por cartão de crédito, se é pela internet, né? Umas coisas assim. Como que você imagina essa curva de ganho de confiança, essa curva de aprendizado brasileiro agora para frente? É, que tipo de projeção que você faz? Aquilo, a gente pega os últimos 25 anos, né? Do plano real. Desde 94, a nossa média de juros no Brasil foi de 14% ao ano. Então, o Brasil, talvez entre os maiores lugares do mundo, certamente tinha a composição mais singular de todas. Né? Você tinha alto retorno, alta liquidez com baixíssimo risco. Isso naturalmente concentra o dinheiro nos bancos. Então, a cultura do brasileiro é investir em títulos atrelados à CDI. Então, assim, eu entendo que a concentração bancária foi muito mais derivada desse cenário macroeconômico. E, de novo, por que eu vou correr risco? Por que eu vou buscar uma casa independente se eu tenho 14% ao ano, né? Ok, assim, no banco você não vai ter 14, porque o banco vai te cobrar 2, que seja. Mas você tem 12 ainda assim, 12 é bastante, 12 é quase 1% ao mês. Quando se muda o cenário macroeconômico, e os juros nunca esteve tão baixo na história do Brasil, as pessoas, se quiserem ter retorno, como em toda parte do mundo, vão ter que aprender a assumir risco. E aí começa uma transformação. Então a transformação ela não se torna possível, na minha visão, se as condições macroeconômicas não são favoráveis. Então, a partir de agora, as pessoas vão se incomodar cada vez mais. Elas vão ser obrigadas a aprender um pouco mais sobre fundos de mercado, um pouco mais sobre ações. Por conta disso, o banco fica cada vez menos competitivo, porque o banco ele vende aquele ativo convencional, né? Que é o CDB, que é a poupança, que é o massificado. Então, o trabalho de assessorar o cliente a comprar um produto com visão de longo prazo, até porque no Brasil não se tinha visão de longo prazo, porque o CDI alto acabava te focando no curto prazo, com esse cliente novo, isso muda. Você tem uma lida já nesse livro que a Febraban acabou de publicar sobre a questão dos juros? Eu recebi ontem. Não. Assim, eles publicaram um livro agora para mostrar, enfim, a argumentação deles sobre por que ainda as coisas são como são, mas ainda não li. Eu te lembrei, vocês fizeram hackathon, não foi? No ano passado? E como que tem sido essa evoluiu em relação com startups? Vocês têm planos? Como que tá? Então, a nossa empresa, ela foi, assim, mesmo a gente sendo uma empresa jovem, a gente às vezes se sente velho até, né? Você tem 42, né? 42, né? A gente quebrou, nossa empresa até no passado era uma empresa clássica, né? Você tinha uma estrutura vertical, você tinha diretorias, etc. E a gente quebrou a empresa em 52 startups. Então, nós somos 1.600 executivos na empresa. Mas quebra, como forma de trabalhar? É, então, são 52 squads, são times independentes. Sim. Com total autonomia, com orçamento em cada uma delas. É muito difícil você construir uma estrutura nesses dias de hoje, onde você tem uma estrutura vertical e todo mundo acaba chegando... Cheia de camadas hierárquicas, né? Você tem que descentralizar esse processo e deixar com que cada time de produto possa ter autonomia nesse processo e, por consequência, criar seus próprios eventos de integração com tecnologia e etc, etc. Então, a gente tem avançado muito nisso. Assim. A gente tem... Assim, cada squad acaba tendo mais intimidade com um tipo de frente. Mas essa integração com pessoas externas, etc., é algo bem, bem frequente no tempo. Mas vocês têm em vista compra de algum setup, projetos de aceleração, utilização de serviços das startups? Então, a gente tem... Alguma iniciativa mais estruturada de corporate venture? As nossas APIs, elas vêm sendo abertas. Então, tem uma série de startups hoje. Aliás, até voltando um pouco no tempo. Nosso sucesso até então foi que a gente criou um ecossistema de empreendedorismo ao nosso redor, que são os agentes autônomos. A gente tem hoje 650 empresas que são ligadas a gente, são parceiros estratégicos que assessoram os clientes através de nós. O que a gente começou a fazer há pouco tempo atrás, a gente abriu as APIs de forma que outras fintechs se plugassem na gente e oferecessem essa experiência através da internet. Então, assim, a gente cresce porque a gente cria ecossistemas ao nosso redor. Então, assim, essa é a nossa mentalidade. Mas não de colocar um serviço, assim, de ter algo, por exemplo, na gestão dos documentos aqui. Ah, mas tem. Assim, tem uma série de iniciativas assim. Mas você prefere que nasça aqui? Não, assim, não. No final, tem muita coisa que é feita em house, mas no tempo que você inventar rodas, você tem rodas que estão rodando bem mais rápidas do que a gente conseguiria inventar dentro de casa. Então tem uma série de coisas que são terceirizadas com startups ou até com empresas maiores muitas vezes. A gente tem uma outra área, tem empresa que é uma área que investe em VC e que tá, que a gente entrou como sócio da Olivia, que é um... Que é um ah, sim, sim. Que é um, ah, que vocês é um estão aqui do Votorantim também, né? Então, da Rebel. Não, a Olivia. Não, a Olivia é do Lucas Moraes, uh-huh. Que é da Votorantim, sim, inclusive. Sim. Então a gente entrou como sócio. Então a gente tem buscado empresas que a gente acredita que possam ter sinergia com a gente. A gente entra como investidor e... Se não só porque a gente acredita no futuro da empresa, mas porque a gente enxerga a sinergia com o negócio. O negócio, é isso. Mas aí você mesmo também faz questão de olhar essas empresas? Assim, né? Sim, dentro assim, da minha você agenda... Você gosta? Não, eu gosto. Assim, não tem como você tá à frente de um grupo como a gente, não tá de cabeça aberta, tem que estar olhando o tempo inteiro. Mas tem pessoas que olham mais do que eu, mas eu, dentro do possível, estou bastante próximo. Então, eu tava lendo sobre vocês e sobre você, as suas entrevistas que você deu neste ano, e aí vendo alguns denominadores em comum, né, com outros líderes também, pessoal da indústria do mercado financeiro, e eu nem tenho tanta experiência assim com o pessoal do mercado financeiro. Eu assumi a época negócios há um ano, e eu sou diretora da Pequenas Empresas e Grandes Negócios há 10 anos. Então, até te conhecendo assim pessoalmente, é engraçado porque ontem mesmo estava com o executivo e dá para perceber muita diferença flagrante entre os empreendedores e os executivos. Assim, você de bate-pronto já parece mais um empreendedor. Assim, aqui. Vocês sabem do que eu tô falando, sim, né? Sim, claro. E aí, lendo até do comecinho, né, daquilo que você conta, com seus 24 anos, que você tava lá, né, e falou, ninguém vai ter mais controle sobre a minha vida, mas agora você tá com 42, né, e deve ter um outro drive, né, turning point aí da sua vida, da sua carreira. Assim, qual que é o teu drive hoje? No drive hoje. É, o que te mobiliza, assim? Porque as pessoas, sabe, eu acho que tem muita garotada, né, novos empreendedores também. E eu acho que, né, como a nossa civilização ocidental caiu de amores também pelo empreendedorismo e pelo sucesso, e você vai ter uma startup e vai ficar rico, e daqui a pouco de barriga para o ar lá no resort do Caribe, né? E eu tô aqui, né, a coisa que você nos disse, eu tenho que sair, né, às 15, porque as duas devem ter uma agenda ali super estrita, passa... apesar disso, uma serenidade, e falando dessa questão do Brasil, da educação financeira, eu queria que você contasse um pouquinho do que te mobiliza, do que te encanta como profissional, sabe? Apesar de ter um imaginário de que as pessoas já te consideram o cara de sucesso. E que quem vê de fora tem uma visão diferente de quem tá dentro, né? Sim. É quase como você tem um filho... O filho está crescendo, aí você tem um parente que não vê o seu filho há 15 anos e fala assim, nossa, ele está grande. Mas quem está vendo ele, obviamente, você não sente. Então essa é a minha vida. Essa é a minha vida, é empreender. Então assim, minha vida é estar à frente da empresa. É o que eu amo fazer. Quem talvez não esteja nesse estágio que eu estou, mas eu adoraria estar lá porque eu vou para a praia, eu vou coisa. Assim, essa não é a minha vida. Essa é a minha vida, é o que eu gosto, é ter um desafio, é ter uma meta audaciosa, é sonhar com o impossível. É estar com as pessoas que eu admiro ao lado, como é que eu consigo montar uma estratégia mais eficiente que consiga ajudar mais pessoas a investirem melhor. Essa é a minha vida. Então o que me move é o desafio de estar pilotando uma empresa que a vida inteira me disseram que não era possível, que ninguém nunca acreditou lá atrás, e que você vê que você está transformando o mercado financeiro. Então essa brincadeira no bom sentido de estar lutando contra o sistema convencional, de estar competindo contra os bancos, né? Eu me lembro que lá atrás eu competia contra as corretoras de Porto Alegre, né? Eu sou carioca, mas eu fui morar em Porto Alegre, minha empresa nasceu lá em 2001, e no começo eu competia contra as corretoras gaúchas, né? Essa é a minha batalha lá da época, né? Era teu horizonte. Era o horizonte. Assim, eu me acho uma pessoa bem competitiva no bom sentido, né? Você ter um desafio e, assim, não tem coisa mais gostosa do que você sentir que você está ajudando pessoas, né? Ajudar a gente é algo que traz muita felicidade. Então, assim, a gente encampou desde sempre, a gente quer montar uma empresa que possa ajudar as pessoas a investirem melhor, que possa ter uma cabeça diferente do mercado convencional de serviço ruim, etc. Então, você vai nascendo com essa ideia e no começo te acham maluco, te acham louco e etc. Você vai vendo que aquilo vai dando certo e aí aquilo vai trazendo uma felicidade interna muito grande e você começa a querer aumentar os seus horizontes. E aí, assim, a competição que antigamente era com as corretoras gaúchas, hoje são com os bancos brasileiros. E você vai se juntando com um grupo de pessoas que tem uma cultura muito similar, aquilo vai ter uma escala diferenciada. Então, o que me move é o desafio, é ter a próxima meta. Depois a gente chega na próxima meta, vira a meta seguinte, né? E qual que é a próxima meta? A gente tem uma meta de curto e médio prazo, que é atingir 1 trilhão de ativos ao final de 2020. É uma meta super audaciosa. Mas todos os anos a gente teve sempre metas muito audaciosas. Eu sempre conto que a nossa meta mais audaciosa de todas foi em 2002. Foi ali que a gente aprendeu a sonhar grande de verdade. Porque a gente tem aquela empresa, são 3 valores, né? Sonho grande, mente aberta, espírito empreendedor. E sonho grande é você acreditar em coisas impossíveis, mas coisas impossíveis não existem, porque basta você construir a ponte que te leve do presente até o futuro, né? Mas em 2002 a gente era uma empresa que éramos 4 pessoas, era eu um sócio, mais 2 estagiários. E teve um estagiário que acabou... Aliás, teve um estagiário que se formou. A gente estava duro de grana, ele começando. Ele queria ser efetivado, a gente não tinha dinheiro, ele acabou saindo da empresa. A gente tinha um estagiário que ia se formar 6 meses depois. A gente conversou a ficar na empresa, dando sociedade. Mas não era fácil. Não era fácil convencer, porque a sociedade não valia nada nessa. Né? Então a gente aprendeu a sonhar grande ali, porque eu sentei com ela e falei, Ana, a gente não vai te efetivar. Você vai ser a nossa sócia, porque a gente vai montar uma cobertura do Brasil. Isso era 2002, a gente não tinha dinheiro, tinha 25 anos de idade, não tinha experiência de nada, e a gente foi jantar com ela, 7 anos depois, a gente havia virado a maior cobertura do Brasil. A minha história é uma história de coisas impossíveis, assim. Eu estar sentado aqui com você, assim, era impossível. Uhum. Mas se você me disse isso lá atrás, a chance era 0,0001%. E assim, depois que você aprende que não existe nada impossível... Como que é esse aprendizado? Você está fazendo lembrar, tinha uma professora de Tai Chi Chuan, fiz 10 anos, e ela tem uma posição que é do arqueiro, né? E ela sempre falava da posição do braço, né? Como o arqueiro mira o alvo, e que ele nunca mira o alvo, ele sempre a flecha, sempre lá em cima, porque ele calcula com a força da gravidade, ela vai atingir o alvo. E ela falava isso como lição de vida mesmo, né? Ela falava, Sandra, sempre bem mais alto. Que, de certa forma, é o sonho grande, né? Assim, lá, só contando um pouquinho, né? Quando eu assumi a Pequenas Empresas, eu lembro que estava numa mesa com todos os jornalistas, e eu falei, essa vai ser a maior e mais importante comunidade de empreendedores do Brasil. A gente não tinha site também. E algumas pessoas ficaram, contei isso pro Marcos no outro dia, assim, as pessoas ficaram dando risadinhas, assim... Maluco, assim, né? Tinha um pouco da herança do empreendedor coitadinho, né? Isso. Coisa microempresário, empreendedor, ou Sebrae, o que eu faço? Não estudou, né? Vai lá, abri sua lojinha. Enfim, eu escrevi também essas metas e me inspirou muito a construir o que a gente vem construindo. E aí quando eu te ouço, né? Assim, quando a gente aprende, né? O que é esse aprender a fazer o impossível? É vivenciar coisas que aparentemente são impossíveis e que viraram realidade. Tudo tem um caminho. Ou ninguém nunca tinha ido à Lua. E aí alguém citou o desafio e acreditou, começa tendo uma crença muito verdadeira que, por mais impossível que seja, aquilo é possível. Quase como eu acredito que dá para ter um teletransporte. Se você acredita nisso de verdade, você começar a lutar e lutar e lutar, é possível que você chegue lá uma hora. Lógico, você tem que ter sonhos que sejam coerentes e que façam sentido, né? Desde lá de trás eu tinha noção de como é que funcionava o mercado financeiro brasileiro. E eu tinha noção de que não tinha empresas que, na minha visão, funcionavam da forma como eu gostaria de ser tê-la como cliente. Então, dá para você começar a sonhar em eu quero ter a maior e melhor empresa de investimentos do Brasil, quero ter a maior corretora, e aí começar a trilhar um caminho diferente, porque... você está setando um mindset diferente. E você começa a vivenciar coisas que te levam a acreditar que é assim que funciona. Então, você tocou num ponto importante, né, do mindset. Até tem o livro da Carol Dweck, né, assim, sobre growth mindset. Mindset. Lembrei. E que tem, na sua história, ter tido a ambição também de ter sido um atleta. Né? E você fala que emprestou, né, a resiliência, a disciplina. Você leu mesmo história, hein? Você tá fazer a lição de casa, né? Assim, como assim? Né? Conversar. Obrigado. Pro mundo dos negócios. Assim, queria saber como que é ter essa consistência de conduta para chegar. Assim, você entrou no esporte, mas eu sempre gostei de ter desafios. Sempre gostei. Isso combina com o meu... Com a sua personalidade. É, mas estilo. Da onde que vem isso? Seus pais, seus irmãos, assim? Quanto que você se lembra que você se percebeu, assim, então, como um cara que gostava de desafios? Então você falou sobre esporte, né? É. Você perguntou assim, Guilherme, qual foi a coisa que mais te marcou a vida inteira? Quando eu tinha 10 anos de idade, eu adorava jogar tênis. Eu queria ser tenista, na verdade. E eu treinei dos meus 5 aos meus 15 anos de idade. Tinha treinador, etc. Uhum. E eu me lembro que com 10 anos de idade... Aliás, treinou de acordar cedinho. Acordar cedinho, treinava. Quase todos os dias. Todos os dias treinando, postadual, brasileiro, etc. etc. Uhum. E eu me lembro que com 10 anos de idade, eu entrei num torneio de tênis no Jockey Club, que era um torneio de 11 a 14 anos de idade. Eu puxei a 10. Você tinha 10? Você tinha 10. E por quê? Vocês estavam morando onde nesse período? Eu não tinha nem. Então eu entrei na categoria até 10 e na categoria 11 a 14. Falei assim, pai, eu quero me inscrever na categoria 11 a 14 porque eu quero ganhar experiência. Ele falou, filho, não faz isso. Entra só nos 10 anos. Eu falei, pai, eu quero ganhar experiência. Você vai se gastar, eu falei assim, pai, eu vou entrar. E eu me lembro que aquilo que meu pai disse de um jeito, tipo, não faz isso, que isso é perda de tempo. Os meninos são muito maiores, mais fortes, etc. Eu tinha medo de você se frustrasse assim, ali. Eu falei assim, isso aí, mas eu vou ganhar esse negócio. Bom, resumindo, ganhei o torneio. De 11 a 14 anos de idade, eu com 10, a final minha foi contra aquele Vitor Belfort. Uau! Assim, que era, nossa, porque era que um super máximo. Tenista lá na época. Mas eu tinha 10 anos de idade. E aquilo foi o meu feito mais marcante da infância. Me lembro que ter competido e ter ido ao final, e meu pai não ter acreditado em mim, e eu ter dado. Assim, isso é que impressionou teu pai, né? Claro, sim. É quem os nossos é quem heróis, mais, né? Tem impressionar. E tipo, ali foi algo do tipo, eu falei, meu Deus do céu, isso foi marcante. Então, assim, a minha relação com o esporte foi desde sempre. Você lembra do que ele te falou, assim, como que foi? Não, vocês celebraram? Não me lembro que... Você ganhou alguma coisa? Não, assim, meu pai é mais quietão, assim, ele é mais sério. Então, ele não elogiou, logicamente, mas eu... Mas a felicidade era interna, sabe? Aquela coisa assim, você sabia que você tinha feito algo diferente, tinha superado a expectativa dele, né? De longe, né? E, então, assim, essa coisa de mindset, de acreditar que você não tem limite, de acreditar que tudo tem um caminho, tudo tem um jeito, é algo que tá dentro de mim, mas sempre teve. Talvez tenha começado, até onde eu me lembro, nesse torneio de tênis que eu competi no Jockey Club, no Rio de Janeiro. Então, mas você tá dizendo, é um traço da sua personalidade desde cedo, certo? Eu acho que sim. Assim, você acha que se ensina a motivação? Como que é lidar e motivar a sua equipe? Né, assim? Você consegue mobilizar também as pessoas? Ou você já procura contratar gente que já seja motivada? Não, você tem que fazer um processo de seleção, onde os traços culturais de pessoas que você esteja buscando já estejam nela, né? Você não vai, se uma pessoa que não acredita em sonho grande, assim, ela vai entrar aqui dentro e ver que tem uma meta de atingir 1 trilhão daqui a 2 anos, e assim, não quero isso. Se vira algo que sucumbe aquela pessoa que não quer sonhar grande demais. Mas eu entendo que eu naturalmente, por ter uma história que era impossível, naturalmente acabo sendo inspirador, né? Eu sei que tudo dá. Assim, eu tive 1000 experiências que mostram que sempre existe um caminho. Então, eu sempre tenho esse lado de inspirar as pessoas e mostrar que se não deu é porque a gente não encontrou um caminho, mas esse caminho existe, né? Então, é assim que acaba funcionando. Mas nos seus 42 anos, assim, teve algum momento em que você balançou? Não acreditou, assim, puxa... você deve ter enfrentado momentos difíceis também, né? Não. Isso que você falou, que a meta, bom, não deu, porque a gente não encontrou o caminho. Mas tem esse momento que você percebe que dessa vez tentamos e não deu. Olha, eu sou uma pessoa muito otimista, tá? Eu sou muito otimista. E por mais que as coisas não deem certo, eu sempre tento tirar algum tipo de aprendizado. Não me incomodo em errar, em corrigir, em assumir falha. Eu, assim, encaro isso como aprendizado constante. Então, você, assim, nunca nada é muito ruim ou muito bom. Então, tiveram vários momentos nossos super duros, acima de tudo no começo. Então, no começo eu achei que fosse quebrar algumas vezes, porque eu não tinha dinheiro, não tinha ajuda de ninguém, etc, etc. Tem projetos que você é muito otimista, você acha que vão dar certo, você tem que interromper, tem que mandar o dinheiro embora. Então, são coisas normais, mas é assim que funciona. Então, se você não tiver uma postura... otimista ou construtiva e não for aprendendo com os erros, você não consegue evoluir. É assim que eu penso, é assim que eu funciono. Mas você falou, nada é muito bom, nada é muito ruim. Você tem uma postura mais contemplativa, assim, dos fatos, isso me pareceu, sabe, até filosofia estoicista, um pouco... É que no final, assim... contemplativa, meditativa em relação à vida. E aqui no final, o que eu quis dizer é que o que a gente quer, na verdade, é encontrar o santo grau, né? Encontrar uma estratégia que tá setada em... Não é assim, aquilo é bom naquele momento, e assim, é importante que nesse mundo moderno de hoje em dia, o que é bom hoje, amanhã não é tão bom. Então, super importante você se colocar como um capim, né? E não como um bambu, né? O capim ele se molda para qualquer vento que bate nele, né? O bambu ele fica ali rígido, né? Então, assim, é você. Mas ele verga comigo, né? Só não. Ele inverga, mas se ventar demais ele quebra, né? Então, assim, você tem que ser aquela coisa assim de estar sempre se mudando a cada situação que acontece na tua vida e por mais que esteja muito bom, aquilo que é muito bom hoje, não necessariamente amanhã é tão bom assim, e você vai aprendendo nesse processo. Uhum. Então, assim, o que eu entendo que faça uma empresa se manter a longo prazo, essa cultura de bastante humildade, de estar aprendendo constantemente, de estar entendendo que hoje ela está no topo, mas amanhã ela pode não estar. Então é importante ela estar se autodestruindo o tempo inteiro para que ela possa cada vez mais superar a expectativa de clientes e assim por diante. Né? Você falou das pessoas que você admira. Quem são? Quem eu admiro? É, quem você admira e quem... Com quem você convive também, trocar ideias para te inspirar, a quem pedir conselhos, como que é essa relação? Porque eu vejo também, quando dos chefes, daqui a pouco eu vou encontrar o meu próprio, né, eu vou falar isso para ele, porque é muito difícil, eu sei que eu não sei tudo o que acontece na redação, né, e aí quando eu olho para cima, não, o CEO sabe menos ainda que eu, e as pessoas, às vezes, não são tão espontâneas, né? Elas têm medo, né? Acaba havendo várias barreiras para que você tenha realmente o pulso, né, da organização, das pessoas, e que talvez você tenha que encontrar algumas estratégias para não perder esse pé e ficar na sua redoma de poder, né? E aí, o que você faz? Poder na teoria isola, né? Uhum. O teu poder vai ficar isolado. Uhum. Então, assim, o que eu tentei fazer ao longo desses anos todos, assim, tendo um pouco dessa consciência, né? Você fica no topo da pirâmide e as pessoas naturalmente começam a te trazer só as notícias que interessam a elas, né? Aqui na empresa, eu tentei criar uma empresa muito horizontal. Assim, eu não me intitulo CEO da empresa, chefe de ninguém. Como você se intitula? Mais um. Aqui na empresa, uhum, todo mundo tem voto um. Do estagiário ao CEO da empresa, todo mundo manda igual. Então, na verdade, equivale quem tem a melhor ideia, quem traz a verdade do momento, e está tudo sob mudança o tempo inteiro. Se você mostrar uma estratégia mais inteligente, seja na direção que for, eu vou aceitar o teu argumento, vou mudar, e assim a gente constrói uma empresa horizontal. Então, aqui não é uma empresa hierárquica, que tem um presidente, tem um CEO que decide as coisas. Não, aqui tem um trabalho feito em grupo o tempo inteiro. Cada um tem a sua missão, tem as suas metas, mas a gente se troca o tempo inteiro. Porque se não for assim, a coisa não funciona. Assim, não vou dizer que isso é a solução de tudo, mas isso minimiza muitas coisas. Uhum. Porque a empresa não é centralizada em mim, ela é descentralizada. Uhum. Então, isso faz tudo ficar mais fácil. Eu peço que as pessoas me deem bronca. É Débora, sabe disso. Débora. Não, fala. Eu falo assim, gente, fala a verdade, fala. Não, mas ele dá muita abertura, né? Realmente. Então, assim, eu tento com frequência... Eu tento, sempre que eu cometo um erro, uma falha, eu falo, gente, desculpa, errei. Você vai tentando dar exemplo, você vai tentando dizer assim, olha, gente, eu sou humano com vocês, eu erro, eu falho, então, pô, façam o mesmo comigo, me tratem pô, como eu trato vocês. E a coisa vai, você mostra na prática que você quer que façam o inverso com você, né? Então, você vai dando exemplo o tempo inteiro e assim, naturalmente, tem, assim, não tem como negar que por mais que eu queira criar uma empresa de foto 1, as pessoas me olham como sendo a liderança natural. Então, você não consegue fazer isso da forma como sonhado, mas você vai se aproximando disso o tempo inteiro, né? Uhum. É. Então, assim, a empresa não é o Guilherme, muito longe disso. A empresa é um grupo de sócios, são 30 sócios, são 330 associados, então a empresa tem uma engrenagem hoje, tem uma meritocracia, ser mais sócio é você ficar mais relevante na empresa, é você ter um alinhamento cultural maior, assim como você deixar de ser sócio, é você ter menos disso. Uhum. Então, você vai criando uma engrenagem que permite que a meritocracia seja verdadeira e que os valores que a gente acredita sejam aqueles que vão se espalhando aqui dentro. Então, mas você se inspirou em um modelo ou você criou o seu? Voltando à pergunta dos eventuais mentores, conselheiros, não sei se você tem pessoas, seu pai ou pessoas do mercado, como que Você perguntou que era meu ídolo, né? Eu admiro muito Senna. Senna é minha referência de um ícone, né? Mas naturalmente, eu sempre li muitos livros, etc. Então, um pouco do que eu fui aprendendo, naturalmente, foi um pouco do que eu fui lendo ao longo dos anos. Eu não tive nenhum coach ao longo da vida que pudesse me mentor. De psicologia, negócios, história, que tipo de literatura? De tudo um pouco, desde livros do Jim Collins até livros do Tony Robbins, entendeu? Então, tem história, então você acaba se moldando um pouco aquilo que você está lendo, você vai botando em prática e tal, a história da Apple, da Microsoft, você vai vendo aquilo tudo e você vai... Você leu o F5 agora? É bom, né? Hã? O F5 do Nadella? Não li ainda. É super bacana, eu gostei bastante. Mas então isso tudo vai te moldando, eu sempre consigo te colocar as coisas em prática, né? Uhum. Eu falei, eu não me incomodo em errar, em tentar uma coisa nova que parece ser coerente, e aprender rápido com erro, e se tiver errado, corrigir e acertar. Então, eu diria que boa parte das coisas foram sendo colocadas em prática de forma bastante espontânea mesmo. Então, você faz uma coisa, começa a dar errado, você muda. Aí você tenta de novo, você erra, você muda de novo, e aí até que você acerta, você intensifica esse movimento. Né? Isso, eu achei. Se desse tudo errado hoje, né? O que você faria? Como assim, se desse tudo errado? Se desse tudo errado, é assim... Você perdesse tudo, enfim, já bati na madeira. Caraca, assim, que as coisas não saíssem de acordo com os seus planos. Assim, você faz esse exercício, como é? Você está falando lidar com as pequenas falhas e lidar com eventuais grandes falhas também, em relação a você mesmo e em relação aos outros. E daí já, o que é inadmissível dentro da cultura da XP? Olha, se perguntar o que eu faria assim, essa pergunta é curiosa, porque eu nunca me fiz ela, né? Assim, o que eu faria se tudo desse errado? Eu não sei. Começaria de novo uma outra coisa. O que é inaceitável? É inaceitável qualquer ato ilícito. Qualquer ato ilícito, qualquer coisa que não seja ética, correta, isso é inaceitável. Qualquer coisa que não seja em prol do cliente é inaceitável. Gerando isso, tudo pode. Tudo tem um caminho, tudo tem um jeito. Então, são as questões que a gente não negocia e, assim, nunca foram pontos aqui dentro. Assim, a gente tem uma história muito focada, né? Muito focada tanto no cliente quanto em seguir as regras de mercado, né? Mas você já teve que demitir gente por compliance? Já. Sim, já. Tem como, né? Como não ter, né? São muitas pessoas, né? Uhum. Então, você acaba tendo na sua trajetória pessoas que não se encaixam com a cultura que você acredita, a parte do jogo, né? Não, é porque o mercado financeiro também é sempre, né, mais tenso, né? Assim, mas talvez... Assim, eu não sei se me arriscaria dizer mais permeável, às vezes, né, a atitudes ou comportamentos que... Esse ponto é um ponto importante. Assim, eu confesso que quando você começa a empreender, sei que a coisa mais importante que você tem na vida é brinquivato, não é? Você tem que empreender com empreendedor, você tem que gerar dinheiro, né? Senão você não paga as suas contas, você não sobrevive e tal. Por todo empreendedor, ou a maior parte dele, está muito mais focado em sobreviver do que talvez ser tal uma referência ética. Mas ao longo dos anos você vai aprendendo que a coisa mais importante que tem é você se cercar de pessoas com visão de longo prazo e que tenham a cabeça focada na direção que você acredita. Então, crescer aquela empresa, não basta a pessoa ser boa só na geração de receita ou a capacidade de conseguir gerar bons negócios. Ela tem que fazer isso da forma correta. Então, talvez quando você esteja começando, você seja pequeno demais, você foque muito mais no negócio em si, ou mais na receita, e menos no comportamento da pessoa. Uhum. A gente nunca deixou de punir ninguém que não fosse correto. Mas talvez a gente, no comecinho lá atrás, tenha dado muito mais ênfase às pessoas que sejam boas de negócio do que as pessoas que estavam alinhadas, de fato, à nossa cultura. Aí você acaba, por força das circunstâncias, sendo um pouco mais tolerante porque você tem ali... Isso. É, então, assim, você acaba tendo, às vezes, isso acaba sendo bastante comum, né? Assim, o dilema comum nas empresas é você tem uma pessoa que é espetacular em negócio, mas a pessoa não joga bem equipe. Esse tipo de coisa, assim, como é que você faz uma pessoa que produz muito negócio, gera muita receita, mas simultaneamente a pessoa não é integrada no time, né? Ela gera performance, mas ela tira a performance do time. Uhum. Então são decisões que no curto prazo, ou quando você não tem uma receita tão sólida, você fica ali, será que eu tiro a pessoa, será que eu não tiro e tal? Assim, hoje em dia a gente é extremamente... Você não hesita um minuto. Um minuto. Hoje o que importa é o time, o que importa é a cultura da empresa, quem combina com a empresa. Porque hoje o que faz a gente acontecer não é a pessoa. Você não é um lugar onde tem uma estrela. Você é uma fábrica no bom sentido, né? Então são várias engrenagens. Então alguém que não esteja em sintonia com a engrenagem tira a força da fábrica como um todo, né? Então, a gente quer pessoas que entreguem sim performance, mas simultaneamente estejam alinhadas à cultura da empresa. Então, se a pessoa é boa só de performance, não tem cultura, ela sai. Assim como o contrário. A pessoa é muito boa de cultura, mas não tem performance, ela sai. Então, a gente tem que buscar esse balance. E quando a gente encontra pessoas boas de cultura e de performance, essa pessoa ascende na sociedade. E assim, a gente vai criando esse alinhamento natural, né? As pessoas querem ascender, mas elas sabem que para ascender, essa é a nossa regra interna. E aí as pessoas vão cada vez mais entendendo que ou é assim, ou sabe, porque você não vai encontrar espaço aqui dentro de forma diferente. Né? Você está conhecendo a história de como eram decisões lá no começo? Então me deixou curioso. O que aconteceu com a Ana? Você não tem ideia. Estagiária. Ah, sim. Uma história conhecida de hoje em dia, né? Mas a estagiária, ela entrou como sócia. Depois disso, eu comecei a namorar com ela. Assim, a minha esposa até hoje passou da empresa em 2011. A gente teve segunda filha em 2011, ela saiu da empresa, mas a Ana ficou com a gente por 10 anos. Ela tocava nosso back-office completo. E a gente aprendeu a fazer a meritocracia, a dividir a empresa. E essa empresa era só minha, era integralmente minha. Eu trouxe um sócio que era o Marcelo, ele entrou, depois entrou a Ana. Então o que eu fui fazendo ao longo dos anos, eu fui dividindo meu sonho com as pessoas que eu acreditava. Assim, no começo era uma coisa muito artesanal, era a Ana, porque não tinha outra Ana, era o Marcelo e etc. Mas ao longo dos anos a gente foi criando um processo que essa divisão foi tendo um ciclo coerente por trás. Né? Então, assim, hoje essa divisão, essa meritocracia é muito derivada de cultura e de performance. Né? E aí a gente vai fazendo a nossa empresa ser um ser vivo. Ela não é uma... Ninguém é sócio. A gente está sócio. Porque a gente hoje é a pessoa mais adequada para estar à frente da empresa, mas se amanhã se aparecer alguém mais competente do que a gente, que possa ocupar esse lugar e possa entregar mais, a própria estrutura vai mexer nisso. Isso te permite ficar a lidar com todo tipo de cenário, de ambiente, de mudança, porque é um ser vivo mesmo. Se não é uma empresa que tem um dono, que é assim que vai ser, não tem. É um processo que já está setado. Assim, quem fica no topo da pirâmide são os melhores naquele momento, e aquilo vai mudando a cada momento que surge, e com isso você fica muito mais maleável. Né? Você citou o Senna também por uma questão de caráter, assim, do que ele representa? Por que o Senna como ídolo, inspiração, Guilherme? Assim, ele sempre me inspirou pelas vitórias impossíveis que ele tinha, né? Eram sempre corridas, aquela corrida onde ele tinha sempre motor pior, chegava na frente do Mansell, do Prost, do Piquet e tal. E pela forma como ele encarava os obstáculos da vida, né? Então, sempre muito reto, muito claro, muito cristalino sobre o que era certo, o que era errado, sem medo de enfrentar as coisas erradas. Então, acho que essa combinação de coisas sempre me inspirou nele, né? Ele, assim, as histórias épicas dele, né? Aquela corrida que ele fez na Inglaterra, não era Silverstone. Tinha uma corrida que ele larga em quinto colocado, um carro pior do que os carros que estavam na frente, chovendo, aí ele vai, ultrapassa todos os carros, ganha a corrida. Então, assim, sempre aquela coisa que é impossível, ele vai lá, assim, ele vai lá, dá um jeito, ganha a corrida. Então, isso só sempre me motivou. Tem uma dúvida também, assim, em relação à estratégia de marketing, né, de vocês, porque... É, de repente, XP, e o Luciano Huck, enfim, né? Eu não sei se você pode abrir isso, assim, quanto que vocês investiram, quanto vocês têm investido, por que dessa estratégia tão agressiva, né, de marketing neste momento? É que no final, as pessoas não conhecem a gente ainda, as pessoas conhecem os bancos. A gente é conhecido aqui na Faria Lima, a gente não é conhecido no Brasil. E como é que a gente consegue tornar o nosso projeto conhecido? Quando que isso começou a fazer parte da estratégia? Já começou a fazer desde 2000. A gente começou a entrar na TV fechada em 2016, no início, que era mais Globosat. Quando a gente fechou o vínculo do Itaú, a gente abriu capital, etc. A gente já tinha consciência de que a gente tinha que ter uma exposição maior. Até porque tem um funil aqui, né? Quanto mais pessoas conhecem a empresa, mais pessoas acabam abordando nossos escritórios externos, acabam ficando mais tranquilas porque vem seriedade na empresa, e isso passa a ficar tudo muito mais fácil. Então, dentro dessa lógica, naturalmente, você acaba tendo que ter mais exposição. A gente acabou usando o Luciano Huck porque é uma pessoa jovem, uma pessoa super bem-sucedida, e a gente queria entrar na TV aberta. A gente achava que ele se encaixava muito bem nessa combinação de marca e mas com as massas, assim. Mas com as massas, etc. Então, a gente acabou utilizando ele. Não é trivial usar uma pessoa de fora, né? Não é ninguém que você pegue, mas essa pessoa combina integralmente comigo. Mas a gente achava que o Luciano, por ser empresário, por ser bem-sucedido, por ser jovem, por ser dinâmico, era uma pessoa que se encaixaria bem com a gente. E acabou que até agora foi um sucesso. A gente, desde que entrou com a campanha de TV, a gente abriu uma média de 30, 40 mil contas por mês. Uau! Depois que entrou 30, com ele, 30 mil. A gente está com 180 mil contas por mês sendo cadastradas. Então, caramba! Foi outro patamar. Parabéns! Que legal! Quase 1 milhão de clientes. Então vocês vão continuar. Não, vamos continuar. Na verdade, a gente gastou aqui. 2019? Ano, mais ainda. Pô, vocês gastaram quanto? A gente gastou em 2018, a gente gastou 70 milhões de reais. Ano que vem a gente vai gastar no mínimo 200 milhões de reais. Quase 3 vezes mais do que a gente gastou. Porque assim, é uma conta que faz sentido. Você gasta, você sabe já a conta de o que, que significa acessar uma pessoa que não é sua cliente. O retorno sobre investimento. É isso. O ROI da operação. É. Uhum. Então, uma ideia da curva de clientes em 2015, vocês tinham quantos? Vocês estão vindo de quantos clientes? A gente, em 2010, é mais chocante. Em 2010, a gente tinha 8 mil clientes e tinha 1 bi de custódia. Então, o nosso crescimento em 9 anos, quase 9 anos, né, foi esse 1 bi virar 215 bi e esses 8 mil clientes virarem 1 milhão de clientes. Em 2014, a gente tinha 15 bi de ativos e tinha 60 mil clientes. 14, 4 anos e pouco atrás. Do ponto de vista de custódia, em 14 a gente tinha 15 bi, em 15 a gente tinha 35 bi, em 16, 65, ano passado 130, esse ano 215. Ano que vem, 450, no outro, 1 trilhão. Nossa, tem oportunidade, né? O que eu digo, assim, daqui a 5 anos, daqui a 2 anos e pouco, os 5 trilhões e meio que eu falei que existem no sistema vão virar 7 trilhões. O que a gente imagina, a gente adoraria ter 1 trilhão de 7 trilhões. Vão continuar existindo 6 trilhões no Brasil, investindo mal, com taxas elevadas, com preços ruins, etc. Então, é o que eu digo, assim, só compete a gente chegar lá. Porque a gente sabe que a gente tem um serviço melhor, que a gente é focado no cliente, é só mostrar que a gente é sério. Então, ações de marketing, ter uma experiência mais adequada, algo que possa deixar o cliente mais confortável, torna isso tudo muito mais exponencial. A gente tem um caminho e a gente está bem confiante que a gente vai chegar lá, né? Você gosta bastante, né? Assim, dessa pegada do exponencial, né? Você fez Singularity, sim, né? Assim, você aprendeu lá, assim, que você pensa isso na XP, assim, se transportou, importou esse pensamento de lá, do livro, enfim, né? Eu fiz um curso lá, achei bem legal. Quando que foi? Você fez? Fiz esse curso um ano e pouco atrás. Você fez o Executive Program? Não, fiz de 4 dias. Achei legal, assim, eu tô envolvido nesse mundo já há bastante tempo, né? Então, assim, eu confesso que eu esperava até um pouco mais. Expectativa é sempre uma péssima hóspede, assim, uma alta expectativa. Você fala de muita coisa, então você explora desde de viagem a Marte até a fintech, né? Então, assim, você passa muito por cima dos temas. Eu fiz também. Legal, você gostou? Eu gostei, mas eu fiz, na verdade, quando eles vieram pela primeira vez para o Brasil. Assim, eles queriam que a escola ficasse conhecida, e aí eles fizeram um módulo. Eles reproduziram aqui no Brasil, eles trouxeram os professores, eu não fiz lá. Eu lembro disso. Assim. Então, o que eu achei mais legal é que eu fui com um time de 9 sócios. Então, assim, estar com 9 sócios em Palo Alto por uma semana, isso é pagável. Mas o curso em si eu achei um pouco raso demais. Eu queria aprofundar nos cases, eu queria entrar mais em detalhes. Eu acho que a gente voltou inspirado de lá, não há dúvida disso, mas acho que essa visão exponencial ela já está embutida no sonho grande nosso, né? Já é, assim, o sonho grande acaba sendo exponencial, né? Não tem como você ter sonho grande sem você ser exponencial. Mas é fato que a gente voltou de lá querendo, entendendo que esse pensamento ele estava presente e como é que a gente consegue, por cada vez menos, ter uma estrutura menos hierarquizada, onde os clientes se engajem mais, que ajude a gente a ter cada vez mais força, se ajudou a gente a ficar mais consciente, sim. E você continua estudando outras, fazendo outros cursos? Como que você se organiza para estar sempre aprendendo? Eu queria saber também se você pretende diversificar negócios, entrar em outros mercados, outras áreas. Não, assim, acho que uma das formas que eu não pretendo mudar ao longo dos próximos anos é a gente adora aquela receitinha do mais do mesmo melhor. Então, a gente é uma empresa que a proposta é ajudar as pessoas a investirem melhor e a gente quer seguir esse drive. A gente não vai entrar em coisas que não sejam ligadas a esse tema core. Mas isso naturalmente envolve, é possível que a gente entre em banking, que a gente faça coisas ligadas ao serviço que o cliente já tem aqui, quer investir. Sobre estudos e etc, acho que você está sempre lendo, né? Você não tem uma agenda minha voltada para eu tenho que ler 3 livros por mês, ou um curso, uhum. Não, a gente tem, assim, acaba acontecendo, tá? São coisas que eu tenho tanta reunião com tanta gente que acaba que alguém te dá nesse livro aqui que é bacana, tá? Você pega ali, você faz um curso aqui, acolá, você faz uma viagem, você vai pra Califórnia, você vai pra Nova York, então você acaba muito se manter aberto, escutar, as coisas acabam fluindo naturalmente. Você vai sempre lá pra Vale do Silício? Eu tento ir, eu vou com frequência, tento ir cada 6 meses. Uhum. Mas pra encontrar pessoas específicas? É, visitar gente, assim, visitar empresa, ir até aceleradoras, conversar com pessoas. Assim, a gente tem um encontro de sócios da empresa a cada 6 meses. Uhum. E a gente tenta sempre intercalar. Vou fazer esse encontro nosso em... O nosso último encontro foi em Nova York. Ou fica 3 dias lá, 4 dias, aí acaba que a gente faz uma agenda. A gente chama o CEO da Schwab, chama o diretor da Fidelity e acaba tendo um brainstorm. Então a gente tenta sempre dar uma quebrada dessa que vai te colocando com os pés no chão. Então a gente faz isso entre a gente mostra que isso é uma prática que é bem feita. Então tem outros líderes que acabam fazendo isso com seus times. Então é frequente que a gente tenha incursões mundo afora, vai para Israel, vai para... Israel é muito legal, né? Você não conhece, Marcos esteve lá neste ano e eu fiz algumas vezes e gosto muitíssimo. Acho um ecossistema muito vibrante, né? De startup. Você não teve? Vai para lá neste ano? Não. Agora assim, em 2019 tem quantos? No dia eu quero ir. Se eu quero ver se eu vou... Até porque tem voo direto agora, né? Pois é. Tem voo São Paulo, Tel Aviv. Sim, sim. Tem. Mas a minha filha nasceu agora, né? Eu tive uma filhinha agora, né? Terceira filha. Então, parabéns. Assim, então, eu sei que a agenda tá um pouco incerta. Mas eu quero que ir. Que dia que ela nasceu? Nasceu quinta-feira passada. Qual a idade dos seus filhos? 9, 7 e 0 agora, né? Três meninas? Três moças. Mas você viaja bastante, então. A gente tem operações em Miami, Nova York, Londres e Genebra. Uhum. Então, naturalmente, eu acabo estando nesses lugares com uma frequência. Sim. Eu acabo estando nesses lugares a cada 6 meses, eu acabo dando um pulinho um dia nesses lugares. Uhum. E você já percebe nas viagens, assim, a diferença? Você sente lá o pulso do consumidor também? Como que você vê esse mundo aí que a gente está prestes a vivenciar, do mundo sem dinheiro, das pessoas, né? Assim, pagando tudo, né? Com ou implante, ou celular, enfim, com... um cenário completamente diferente aí dos meios de pagamento, Guilherme. É assustador, porque assim, você não tem mais a... Se eu, quando comecei a empresa na época de 2001, essa coisa de montar um plano de longo prazo era algo que era compreensível, né? Você consegue ver o mundo, né? Se hoje você não consegue ver o mundo mais, você não consegue montar um planejamento de 5 anos com algum nível de confiança, porque muda muito rápido. Então aquilo que é o melhor hoje, amanhã já parece algo melhor ainda. Então, assim, você não sabe se vai existir dinheiro, aliás, não vai existir dinheiro, de fato, isso. Uhum. Né? E a cada hora, a cada momento que você acha que aquilo é o melhor, aparece algo ainda muito melhor. Uhum. Então, acho que o Brasil está um pouco defasado, está um pouco atrasado em relação a isso ainda, acho que o mundo está à frente. mas a situação econômica do país acaba gerando esse gap, né? Uhum. Mas eu tô extremamente otimista com o Brasil nos próximos anos. Eu acho que a gente vai... A gente tem um ambiente de empreendedorismo que tá nascendo no país e a gente vai ocupar esse espaço em breve. O que você acha do Nubank? O que eu acho do Nubank? Acho muito, muito legal. Assim, é um desafio. Você compete contra os bancos naquilo que eles fazem de melhor, né? Porque os bancos, eles são bons no banking, né? Banking completo é um assim, você ter integrado, né? Você ter investimento, ter o cartão de crédito, o cartão de débito, ter as contas pagas e etc. Então, assim, no banking, sem dúvida nenhuma, tem uma qualidade acima da média, mas talvez ele tenha optado por começar uma batalha com o gigante naquilo que o gigante faz de melhor, né? Uhum. Então, assim, a minha visão sempre foi, assim, minha estratégia sempre foi encontrar uma fragilidade do gigante, né? Uhum. Assim, onde é que o gigante é frágil? O gigante é frágil nessa parte aqui, então é ali que eu vou entrar. Assim, aparentemente, eu acho que o Nubank é brilhante, mas o Nubank acabou optando por comprar uma briga que é uma briga difícil, é a briga de competir naquilo que os bancos fazem de melhor. Uhum. Mas eles estão crescendo, até onde eu sei, eles têm um desafio de curto prazo que é tornar a empresa rentável, né? Uhum. Então, sim, eu não sei como é que estão os atuais deles, mas até pouco tempo atrás... Os que eu vi ainda não estavam bons. É, então, assim, eu sempre gostei de entrar em negócio onde você tivesse margem e tivesse oponente não tão forte naquele segmento específico, né? Assim, acho que aparentemente o Nubank entrou num segmento que é um segmento de margem baixa e onde tem um competidor forte. Você tem um produto de qualidade, ele tá crescendo, agora o desafio é ganhar dinheiro, né? O combustível do empresário é ter resultado, né? Se você não consegue investir, não consegue ter vida longa. Blockchain, vocês têm uso para isso? Tem uso no horizonte? Não por hora ainda. Assim, a gente teria que ter uma estrutura que... Né, a gente é muito integrado no sistema financeiro. Então, assim, a gente ter por conta própria, acaba que sendo assim, importante que você tenha outros agentes usando. Então, assim, algo que está em pauta, mas eu diria que não tem nada de curto prazo sendo implementado aqui dentro. É algo que vai acontecer sim, mas eu diria que é algo que talvez comece através da bolsa, através da antiga CETIP, algo que possa ser mais um ente centralizador que acaba obrigando o mercado a mudar também. Assim, eu vejo poucas ações mais independentes dando certo. E para quem hoje, né, para esses milhares de meninos, né? A gente fez agora, não sei se vocês estão sabendo do nosso Festival de Inovação e Cultura Empreendedora. Fiquei sabendo. Assim, eu queria muito que você tivesse com a gente no próximo ano, se possível. Já fica o convite, assim, para um talk, uma apresentação, como você se sentir mais confortável, né? Acho que seria muito inspiradora lá para o público, né? Da pequenas, do valor e da... Legal, só no convidado. E da época negócios. Então já está convidado, você está a data aí. Com a... E, enfim, e aí vendo, né, o pessoal, né, querendo empreender, assim, e já pensando, eu vou ficar rico e depois eu vou resolver problemas, o senso, aí se fala muito do senso de missão, de propósito, aí você falou, Israel, agora lembrei de um escritor israelense que fala que algumas palavrinhas são tão utilizadas que elas têm que ser hospitalizadas. E aí, que agora é o propósito, né? Não, porque eu vou empreender por propósito, X, enfim, nada. Embora, com algum esvaziamento do sentido, às vezes, do que realmente quer dizer isso, né? Eu sei que é sempre complicado pedir conselho, mas assim, o que você diria assim, para quem está começando o seu negócio agora, sobretudo na área financeira, as fintechs? Você falou sobre ficar rico, né? Você quer ficar rico até você ficar rico, né? E depois você ficar rico, você vê que não é isso que faz a diferença. Não é... Dinheiro é importante sim, mas é consequência de estar fazendo algo que você ama, que você adora. O Léo Figueiredo, você deve conhecer, né? Ele tava lá com a gente, ele falou a mesma coisa e disse, a questão é que o dinheiro em si é vazio. É, vazio, isso mesmo. Você descobre quando Isso quando você ganhou dinheiro aí. Mas você me lembra que quando eu tava iniciando a empresa, assim, quando tinha R$1 milhão, eu vou me aposentar. Falava, caralho, minha vida, eu vou morar em Florianópolis. Assim, o dinheiro, ele, depois que você tem, você vê que não é importante. O importante é você estar engajado em algo que você acredite. Então, o que eu daria de conselho a uma pessoa jovem é assim, né? Tem que ter uma coisa que você acredita de corpo e alma. E se você acreditar de corpo e alma, você vai fazer aquilo tão bem feito que você vai ganhar dinheiro. Ao começar a fazer isso bem feito, você vai querer avançar cada vez mais etapas nessa direção. E por consequência, você vai acabar ganhando mais dinheiro ainda. Mas você vai ver que o legal não é o ganhar dinheiro, mas o legal é você estar engajado nessa sua causa. E o dinheiro é só consequência. Então, acho que o mais importante é isso, é encontrar algo que te complementa, que te preenche por dentro, que o resto acontece. Este podcast é um oferecimento de Época Negócios. Inspiração para inovar.